Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um Qualquer Bobagem. Eu sou o Felipe Lima e hoje eu trago um tema novelístico aqui para vocês. Muita gente tem acompanhado a nova novela da Sete, da Globo, a Totalmente Demais. E a novela, por si só, não sei, me parece interessante, vi pouca coisa, Fábio Assunção meio inchado, aquela coisa toda. Juliana Paes sempre muito bonita. Mas o que tem me chamado a atenção é a música de abertura da novela. Que, conforme o próprio nome da novela diz, a música é Totalmente Demais. O problema é que muita gente tá gostando, tá achando bacana, só que eu tive um choque ao notar que muita gente não conhece essa música, acha que é coisa da Anitta, que é a moça que foi convidada pra fazer a gravação da novela e talvez nada mais correto, ela tá com tudo por aí, enfim. Só que a música não é dela, e minha esposa outro dia, nah, essa música é legal, né, gostei, falei, é, você não conhece? Não. Ah, como assim? Enfim, é uma música fantástica e que tem uma historinha aí, tem um passado qualquer. E minha função, se não qual, é trazer esse passado musical de Totalmente Demais pra vocês. Então, no programa de hoje, eu quero apresentar pra vocês duas versões dessa música. A original e uma regravação muito bacana de um camarada muito bacana. Mas que eu chego nele daqui a pouco. Então comecemos pelo começo, como convém acontecer aos mais sensatos. Não que seja o nosso caso, mas vamos lá. Ano de 1986, a gente tinha por aqui uma banda chamada Hanoi Hanoi. Nome estranho, praticamente, que me perdoem os mais fãs da banda, é uma banda de uma música só. E essa música é Totalmente Demais, que é a composição do Arnaldo Brandão, que é um camarada que puxa a vida. É compositor de O Tempo Não Para, com Cazuza, Rádio Blá, com Lobão. Enfim, é aquele típico sujeito dos anos 80, musical brasileiro, aquele cenário carioca, enfim. E é do Arnaldo Brandão, do Tavinho Paes e do Robério Rafael, que eram todos do Hanoi Hanoi, que é uma banda que durou até 93 ou 94, salvo engano. E que foi o grande hit deles. Então, quer dizer, muita gente vai conhecer essa música por essa versão, que é a que eu quero trazer aqui agora, e que tem um remix também que é muito bacana, é mais agitado, mais, sei lá, clima de boate. Mas a versão original, uma pegadinha meio reggae, uma coisa assim, e que, puxa vida, é original, né? Então merece ser ouvida e é de onde tudo nasceu. Eu acho que seria muito mais bacana se a novela talvez trouxesse a original ou de repente reunisse essa turma e falasse, pô, vamos gravar uma versão pra novela, mas eu acho que vem demais trazer a Anitta, talvez dar oportunidade pras pessoas novas. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade em compreender tudo isso, mas aí é um outro assunto. Então, vamos ao que realmente interessa, que é a versão original da música de 86, que foi o primeiro hit deles e, puxa vida, o único, né? O que não diminui a banda, porque essa música é realmente muito bacana. E que, falando um pouquinho dela, eu fico a pensar, será a protagonista da novela, não sei se vocês estão de fato acompanhando a novela, mas eu acompanhei um pouquinho, que a Mariana Rui Barbosa, salvo engano, ela não me parece essa mulher Totalmente Demais descrita na letra. E tudo bem que ela vai se tornar, né, uma grande modelo, alguma coisa assim, mas eu acho difícil de, por exemplo, ela transar o Rolling Stone no Canadá, que é algo que a música conta pra gente. Enfim, não sei a opinião de vocês, mas eu fico um pouco em dúvida, mas eu acho o título muito bacana, a novela tem uma boa proposta e a música é sensacional. Então prestem atenção na letra, sintam o clima oitentista da música e já a gente volta. Então vamos aqui no começo de tudo, o cerne da questão, que é Hanoi Hanoi com a sua Totalmente Demais. Até já! We'll be right back. gente nem pensou. Curtiu, já foi, foi só pra relaxar. Totalmente demais. Sabe sempre quem tem, faz avião, só se dá bem. Se pensa que tem problema, não tem problema, faz sexo bem. Seu carro é do ano, seu bruto é lindo, seu corpo tapete do tipo que voa. É toda fina, modelito design. Se pisca hello, se não dá bye bye. Seu cheque é novinho, ela adora gastar. Transou um Rolling Stone no Canadá, fazendo manha, bancando jogo. Que mulher! Ouvimos Hanoi Hanoi com a sua Totalmente Demais, versão original da canção agora regravada por Anitta. Uma bela canção. E agora vamos ao Prometido, né, que é uma segunda gravação dessa música, também do ano de 86, o que me encantou quando eu fui pesquisar aqui para gravar isso. Eu não sabia que era de 86, achei que fosse um pouquinho depois, mas é do mesmo ano da canção original. Que é obra do nosso sempre querido, para uns, para outros talvez não, Caetano Veloso. E é do primeiro disco ao vivo dele, que também tem o título de Totalmente Demais, veja aí a importância da canção no projeto. E que tem até um vídeo no YouTube, que é é a gravação do próprio show, como se fosse um clipe, digamos assim. E tá ele, todo Caetano Veloso, todo magrinho, ele o violão, fazendo graça, cantando isso aí. E a letra, como já devem ter reparado, tem uma pegada bem-humorada, tem uma pegada irônica, enfim. E que, às vezes, se você pegar esse vídeo no YouTube, você vai ver que o público ri, às vezes, a interpretação dele nessa onda que surpreende quem ouve, né? Então, é uma versão que vale a pena ser ouvida também. E que, claro, que na minha opinião é muito mais bacana do que essa versão da Anitta. E enfim, vamos curtir então Bom Caetano Veloso com a sua Totalmente Demais. Linda como sexo tem, que sexo tem. Namora sempre com gay, que nexo faz. Tão sexy gay, rock and roll, pra ela é jazz, já transou. High life, society, bancando jogo alto. Totalmente demais, esperta como ninguém. Só vai na boa, só se dá bem. Na lua cheia tá doida, apaixonada, não sei por quem. Agitou um broto a mais, nem pensou. Curtiu, já foi. Foi só pra relaxar. Totalmente demais. Sabe sempre quem tem. faz avião, só se dá bem. Se pensa que tem problema, não tem problema, faz sexo bem. Essa foi a versão de Totalmente Demais, segundo o nosso querido Caetano Veloso. E aí, qual das duas vocês gostam mais? Eu fico em dúvida. Eu acho que cada uma tem seu momento, cada uma tem seu espaço, menos a da Anitta, e que ninguém nos ouça. Tá aí, senhores. Hoje eu vim só trazer, então, essa informação, que não deixa de ser uma informação, porque muita gente, principalmente a geração mais nova, desconhece, né, a história da canção, a origem de tudo, e que é muito bacana também ver retomada numa novela, né, com uma coisa tão mainstream e que dá um pouco de valor para essa boa coisa que nosso país produziu tempos atrás. Muito que bem, senhores, em breve estaremos de volta. Eu só tenho a agradecer a companhia de vocês e estejam sempre presentes e voltem sempre. Um beijo enorme, foi um prazer. Eu sou o Felipe Lima e esse aqui é mais um Qualquer Bobagem. Até mais, senhores. Tchau, tchau.